acendeu, a brisa bateu. Muito louco, face do crime, aqui estou eu. Chegou a hora da quadrilha, PF é minha sigla. Ratatata, vou disparar a minha ira. Playboy, polícia, filha da puta, racista. Não falo do Alphaville, não conheço seu estilo de vida. Sou da periferia do paraíso, da cocaína. 5G de branca pura, seja ela no isqueiro, no prato ou no espelho. Na roda de samba é esticada no pandeiro. Cresci no meio de bandido, maluco pedido. Polícia no morro me apontando como inimigo. 24 horas convivendo com o perigo. Bicho tá pegando, vou me jogar. Ligeiro como se roube, eu tô esperto mais uma vez. Consegui escapar, realidade em qualquer canto da periferia. Não é diferente, quem não deve também treme. Na mira da quadrada apontada pelo PM. Ele é o tal, você o marginal, que a qualquer momento plau plau, de que vale seu sangue escorrendo pelo asfalto. Mãos pro alto, doutor, isso é um assalto. Me passo pra quê? Se não, você vai se foder. Desculpe interromper a sua viagem pro exterior. Aí, doutor, eu quero o seu Rolex, o seu anel de ouro. Morou? Bem rápido, senão eu vou rodar o tambor. Ah, muito obrigado por colaborar. Eu vou sair andando, você vai por ali. Eu tô esperto, nem pense em reagir. Ladrão que é ladrão, não tem dó. Que é Z.O. Paraíso do pó. Seguro B.O. Vou manchar seu paletó. Oh, que se foda. Vou pro rolê em Campo Limpo. Gangsta Fall, LHP, Tilico. A paz demorou, predominou o terror. Que a minha quebrada financia investimento terrorista. E o retorno pra periferia, tráfico S.A. Pode acreditar que tem pedra pro seu filho comprar. Eu tô a mil esperando ele chegar pra desandar a sua herança. Quando criança eu sonhava com escola, sonhava com algumas horas num parque de diversão. Queria que meu pai tivesse um carrão, mas aí o presente do sistema foi o que chegou primeiro. Ganhei um belo de um oitão, uma cara de droga e muita munição. Ousadia pra enquadrar, apetite pra trocar. Quero ver o playboy forgado que vai desacreditar. Vai pum, vai tombar, pode crer que eu vou levar seu carro, sua joia, todo o seu dinheiro. Segura playboy, a fúria de um maloqueiro. A fúria de um maloqueiro. A fúria de um maloqueiro. O sistema é a causa. A fúria de um maloqueiro. A fúria de um maloqueiro. A fúria de um maloqueiro. E nós somos a consequência. A fúria de um maloqueiro. A fúria de um maloqueiro. A fúria de um maloqueiro. O sistema é a causa. A fúria de um maloqueiro. A fúria de um maloqueiro. A fúria de um maloqueiro. E nós somos a consequência. E aí, ladrão? Lá do leste criminal, formação de quadrilha zona oeste, face do crime. Elemento suspeito na moral, maloqueiro não se entrega. Segura playboy, agora o bicho pega com uma arma na mão. Invado seu escritório, todo mundo pro chão. Cena perfeita, fuga ligeira, tô de volta na área. Se tiver coragem, vem me buscar. Esse aqui é meu pedaço do inferno. Periferia, favela, onde acontece todo tipo de merda. Cocaína no prato, baseado enrolado. Mercado da loucura sempre está movimentado. Pedra, farinha, maconha, freguesia mora ao lado. Revólver engatilhado, mano procurado. Por assalto, latrocínio, tráfico, homicídio. De Campo Limpo a São Miguel, este mundo é embaçado. Não tem nada a ver com céu. E você, ladrão, sentado no banco dos réus, esperando o julgamento acabar, sonhando em voltar pra casa, rever sua namorada, colar no samba com a rapaziada. Mas o sonho se acaba quando o martelo é batido. 5 e 4 de janela, já era favela. Os filhos da puta te condenaram a continuar sobrevivendo um cotidiano violento. Polícia, racismo, enterro, tudo que a burguesia quer. Realidade é assim, assim que é o nosso dia a dia. Eu eu sou mais um, criado na periferia. Um maloqueiro que cresce o olho no seu dinheiro. Eu vou foder a sua vida, comer a sua filha, zoar toda a sua família. Vou vender droga para o seu herdeiro. Já disse, quero seu dinheiro. Rotina que eu vivo o ano inteiro. Dos nossos inimigos, você é o primeiro. Quero que você vai se foder, playboy. Face do crime não dá boi pra boy. Nós somos a ferida que mais te dói. Vou enquadrar o seu filho, o otário que está na mira do meu gatilho. E se o mocinho desacreditar do bandido, papá, tá fudido. Vai deitar no caixão, isso não é ficção. É playboy sangrando na Avenida São João. Trombou seu destino e não estava preparado. Passou por campo limpo de carro importado, desfilando luxo, putas e dinheiro. Assim Deus não segurou a fúria de um maloqueiro.